Quanto espera pronto, chamei 6264. A linha decola pista 10, 160 graus, 1 a 12 nós. A linha decola, pistão no 0, 6264. Puxané, decolada 54, 120, decimal 8. 120, 124. Controle Salvador, o Chanel 6224. O Chanel 6224, contato radar, sobe, mantém o nível 190, sai da PUCA. Da PUCA até o 90. É possível dar presente voar direto da Caju, 6224? Aguarde. Aracaju, dá presente. Dá presente, Aracaju, 224. Dono 805, desce, mantém 2000 pés, o ajuste no 020, reporta estabilizado, DLS X-Ray da pista no 0. 2020, chama estabilizado. Eco Zulu November, contato radar. Chame quando pronto para descida, o ajuste em Salvador no 020. Website 5809, acendo identificação, desce e mantém o nível 050, o ajuste no 020. Da presente 5809. No November, desce e mantém o no 1500 pés, o ajuste no 020. Controle o 6224, possível voar no 170? Aguarde 6224. Sobe e mantém o nível no 70, autorizado como nível final pelo centro. Positivo, até 170, 6224. Tené 6224, Centro Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, 2085, 2224. Estabilizou 805. 805, turno na noite, decimal meio. 86. Salvador com 805. Oito zero cinco, complete a aproximação, guarda pista ali, por favor. 05, vento de 160 graus, 109. Autorizado o pouso. Vive pouso, 805. Objeto 5809, tem condições de manter a velocidade até a próxima duna? Gente, reporte iniciando redução 5809. Desce e mantém 2000 pés, o ajuste na 020. Reporta estabilizada na ILSX Rei da pista na 0. No solo 05, Alfa e Juliette, portão 01. No November, da presente, autorizado ingressar na perna do vento da UNOSET. Eco 1 November, autorizado da presente final da UNOSET, reporte visual com campo. Salvador, boa noite, Otante 3600, formação Alfa, SA 1150. 3600, boa noite, SN identificação, autorizado chegada a Mari, desce mantém o nível 050, o ajuste é no 020, redução para 250 nós, 3600. Para 050 e reduz para 250 nós, tá, 3600. Controle Salvador, boa noite, 3152, aqui 170, informação alta. Então 3152, boa noite, acena identificação, autorizado chegada Mari, desce mantém o nível 060, o ajuste no 020, redução para 250 nós, 3152. Ficou, 60 é o nível, com 1020. Afirmativo, 3152. Você está 3152. Controle Salvador, boa noite, Dono 643, frente da Alfa, boa. Dono 643, boa noite. Assina identificação, autorizado chegada bom, FIDES mantém 4000 pés, o ajuste no 020. 4000, 020. Redução para 250 nós. 150. Jet 5809, completa a situação, chamei torre 118-6. Obrigado, você. O Zona 9, desce para 1 no meu pet, QNH 1020. 1 no meu pet, QNH 1020, aqui Zona 9. Obrigado, pista livre. E 5809, cheque o trem 160 graus, 109, autorizado pouso. Tá, 3600, desça para 3000 pés, que é negão na 020. 3000, 1020, tá 3600. 26600, reduz a velocidade para 2100 nós, é o número 2 na aproximação. Tráfego que precede o transporte de enfermo. Ok, cliente, reduz para 210 nós, 3600. Então, 3152, desça para nível de voo 050. E o 50 da 3152. Bono 643, reduz a velocidade para 230 nós, é o número 4 na aproximação. 230. Acusulo 9, me reporte visual com campo. Está parado visual com campo, acusulo 9. Então, 3560, vetora está para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. TAM 3600, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Mantenha presente para o limite ao curso, 3600. 3600, desça para 2000 pés, esquina Gama 020. Desça para 2000, 1020, 3600, não é só para o limite ao curso? Afirmativo, limite ao localizador. Certo. Eco do Lumagab, chamei torre 118, décima meia. Eco do Lumagab, prosseguir para a final da 97, avisar o campo. Ajuste no 020, vento de 150 com 10, Eco do Lumagab, reporte na final. Contará na final, Eco do Lumagab. Zero 09, Zulu 6, direita alfa e quilo, pátio 3. Direita alfa, quilo para o pátio 3, 5809. TAM 3600 para o localizador, curva IA, direita pela 055, reporte estabilizado. Direita 055, é reporte estabilizado, TAM 3600. TAM 3152, desça para 3000 pés, que é na Gama 020. 3000 pés, 1020, TAM 3152. No 643, reduz a velocidade para 2100 nós. 2100 nós. boa noite, o Chinem 6258, transferente 4290 para 1950. 4258, acendo identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, que é legal no 020. 050 com 020. Possibilidade de voo proa da posição ITAP? 4258, mantém a chegada número 3 na aproximação. Corrigindo a número 4 na aproximação. Até a chegada, né, 25. Okay. 00, complexo de aproximação, chame torre 118, décima meia. 186. Tan 3152, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reposto estabilizado localizador. 2000 pés, reposto horário, estabilizado localizador, 3152. ...643, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós. No 643, desce para 3000 pés, que é negar no 020. 3020. No 6258, autorizado, vai direto ITAP. ITAP, 6258. Salvador, boa noite, Altan 3600, a meia milha do Índia Serra. Continua a aproximação, o reporte baixar travado. Já está aguardando o reporte.